¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, ouvintes, boa noite para todos, bem-vindos a mais um Friday Night. Hoje, à uma da manhã, problemas técnicos impediram-nos de estar no ar antes, mas cá estou eu, Carlos Bonaparte, para mais duas horas de grandes músicas neste início de fim de semana. E vamos começar com a pura da loucura, grandes músicas para ouvir. Estamos aqui a lembrar de Universal Nation, por exemplo, ou mesmo a Kate Ryan, que vamos ouvir daqui a pouco. Mas sabem quem é que vai abrir a edição de hoje? A terceira do Friday Night? Ahá! Miss James, It's a Fine Day! Grande música que vão ouvir a partir de agora! 5, 4, 3, 2, 1. música na Cineweb. Love's coming down. Love's coming down like rain. Divided the light from the darkness. returning in safety to the Earth. Estamos de volta! Aposto que estão já todos rebelados de energia e vocês não sabem, mas a seleção musical de hoje é demais! Por exemplo, vamos ter agora Let's Go com Something, vamos ter TPK, vamos ter Andrea Brown, vamos ter muita, muita coisa boa, mas o melhor mesmo é ouvirmos as músicas, porque é para isso que nós todos cá estamos, para vibrarmos com elas, não é? E sabem quem é que vem a seguir? Ora, vejam lá se se lembram desta, é dos Chemical Brothers! We'll be right back. uma que toca já a seguir. Blow my whistle, baby. Blow my whistle, baby. Open up, put it in. Let's begin. I like your level.

ligado na sua antena web. There were nights when the wind was so cold that my body froze and bed if I just listened to it right outside my window. There were days when the sun was so cruel, all the tears turned to dust and I just knew my eyes were drying up forever. Thank you. esta Tatiana com Santa Maria elevou assim no astral as minhas energias positivas. Ui, muito lá para cima! E espero para vocês também, porque esta música é fenomenal. E agora vem no Friday Night uma das coisas que eu mais gosto, que são as musiquinhas que estão a sair agora assim para o mercado. Grandes sucessos, grandes hits da dance music, umas mais para o house, outras mais para o techno. Enfim, mas temos aqui muita, muita coisa boa para vos trazer. Vamos ter aqui, por exemplo, alguns nomes como Magnetic Man e KTB. Vamos ainda ficar com, por exemplo, JLS e Tini Tempa. Mas a melhor vem agora, chama-se I One and All e é uma grande recordação dos Queen. Queen? O que é que estão aqui a fazer os Queen? Vocês já vão ver. Vamos à música! I want it all.

is where it's at. JLS, Tiny Temper. caríssimos, isto é assim, é muito bom estar convosco, mas a verdade é que o tempo passa, o relógio anda, não para nem um bocadinho, e estamos a chegar ao final de mais um Friday Night. Pois é, estamos a terminar mais uma edição e eu vou trazer-vos mais 5 grandes músicas. Já conferimos aqui grandes hits dos anos 90, algumas novidades, algumas músicas que estão agora a fazer sucesso e vamos conferir mais algumas entretanto. Por exemplo, o novo mix de Britney Spears. A música chama-se Hold It Against Me e é uma dance music, já não é novidade nenhuma, mas ela anda aí com um novo mix, aliás, anda com dois novos mixes, mas nós vamos trazer aqui um que é brutal. Mas tem mais! Vamos chegar com Anivita, tema de Alanis Morissette, também em remix, Martin Solveig com Dragonette, aliás, que é o tema que vai iniciar esta última sequência. Enfim, vamos ter também os Tid Unlimited e os Modern Talking com Brother Lewis, versão 2000. E é desta forma então que vamos fechar a edição de hoje do nosso Friday Night. Gostei muito de estar convosco. Desejo-vos um ótimo fim de semana. Aqui, Carlos Bonaparte, para todo o mundo, através da Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. Bom fim de semana. Até sexta-feira. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. música na Dinaware. Yeah! it out, here we go, let me say it. Tax on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, from the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time, you admire, stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you knew me, I must admit, I'm the real brother. Of brother, look, can't you see it, brother? Look.